This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Olá, companheirinho, tudo bom? Tô legalzinho. Quebrou a cara, pensou que ia entrar o segundo movimento aqui da abertura do Ultracelo e não entrou, né? Tomou no cu. Quem manda? Aqui só rola surpresas. Aqui no podcast do Zé Roberto, o podcast do BK, as coisas não são o que aparentam ser. Na verdade, elas são muito piores. É, meu amigo, a barra tá pesada. As coisas estão caindo e eu não sei o que vai ser de mim nesse futuro. Então, aproveitando o ensejo, no podcast especial de hoje, vamos falar de alguns desenhistas que eu conheci nesta minha vida de merda cercada de bosta por todos os lados. Vamos começar, então, pelo primeiro desenhista que eu conheci fazendo aquele gibi do Mega Man, o Daniel HDR, né? Lembra dele lá no Mega Man? É o Daniel HDR, que fez outros, que fez lá pela... pela Mijos, não, pela editora Mitos. Pela editora Mitos, ele fez lá umas bosta de uns mangá vagabundo pra cacete, né? Ele também publicou nos Estados Unidos, é um cara todo assim, né? Famoso, conhecido. Mas sabe o que acontece do Daniel? O problema do Daniel, quando ele fazia o Mega Man com a gente lá, a editora Magno, o problema do Daniel é que ele vinha rebocando uma mina atrás, a namorada dele. Puta que merda, cara! Não tem coisa pior nesse mundo. Cala a boca, louro! Não tem coisa pior nesse mundo que o cara quer trazer a namoradinha a tiracolo, né? Eu vou levar minha namorada. Aí você vê o desenho da mina, uma bosta. O Daniel tinha um talento, né? Ele tinha uma competênciazinha legal. Ele desenhava mais ou menos na época, né? Agora ele desenha bem. Mas ele queria trazer a namoradinha. Ou então os amigos, o amigo gordinho bobão. O amigo gordinho bobão. Não sei o que esses caras têm que ficar rebocando gente na cacunda, né? Fica trazendo gente pra cima e pra baixo, os amigos, o colega, o vizinho, a namorada, o cu da mãe. Ele quer sempre trazer alguém, né? Que coisa mais maluca. Mas o Daniel fez o trabalho lá com a gente, com o Mega Man, né? Na boa. Depois acho que teve um outro desenhista que mexeu. Não foi no Mega Man. Foi naquele Hyper Comics, né? Foi o JVC, o Vicente, né? O João Vicente. Puta, o JVC, ele foi muito burro. Puta que pariu. O sujeito burro. Na época a gente trocava. Trocava e-mail, trocava ideia, te papeava na boa e tal. A gente se dava bem. O JVC desenhava bem, tinha umas ideias bacanas, ele era um cara engraçado, era gente boa. Mas o que acontece? No que eu rompi com o palhaço do Peixoto, deu merda. Mas deu merda por quê? Deu merda porque o JVC, por ser muito burro, o Peixoto levou ele na conversa, né? O Peixoto chegou, ele chavecou, falou que eu era isso, que eu era aquilo. E o babaca, o amador, o incompetente do JVC foi pro lado do Peixoto e começou a me destratar. Pra você ver, né, como são as coisas. Quando o JVC mandou o seu fanzine lá pro Hyper Comics pra gente, lá na Magno, a primeira coisa que o Peixoto olhou, falou: ai, que merda. O Peixoto torceu o nariz, falei: não, isso é legal, vamos dar apoio pros caras, tá? E o chavequei, o Peixoto: não, põe nos caras que esse cara tem talento, esse cara é bom. Mas o que acontece? O Peixoto é uma pessoa muito escrota, é um vagabundo duas caras, canalha. Ele tá aqui te sorrindo, mas daqui a pouco ele quer dar uma de gostoso, ele te rouba alguma coisa. Ele parece, sabe o quê? Ele parece uma fuinha. Ele vai te der, ele vai te ter alguém, mas daqui a pouco ele te arranca. Mas quando encontra alguém mais esperto que ele, ele toma no cu e eu chego lá. Aí não deu outra, né? Ele foi entrando na conversa do JVC, né? Não, o contrário, o JVC entrou na conversa dele. Foi indo. O que aconteceu? O JVC foi pro lado do Peixoto. O Peixoto trouxe ele aqui pra São Paulo, que o JVC mora lá em Manaus, na puta que pariu. Tudo bonzinho. Ai, Peixoto me deu um lugar pra ficar. Ai, eu sou muito grato ao Peixoto. Burro! Burro! que agora o Peixoto não tá publicando nada, não tá lançando nada, e o cara tá lá, com aquela cara de pastel. Que merda que é isso? O outro desenhista que ajudou a gente na Animax era a Denise Akemi, né? A Denise Akemi fez aqueles gibizinhos, fez umas ilustrações pra gente pra colocar na Animax. A menina desenhava bem pra caramba, né? Mas era, o problema é que ela era fã do Yu Yu Hakusho. Um desenho chato, cara. Um desenho de cocô. Teve uma primeira fase bacaninha, mas ela era fanática por aquilo. A gente trocou uma ideia e tal, e era uma menina pobre, né? Ela não tinha muita condição de grana, ela vivia numa pindaíba louca. E os pais eram contra ela fazer mangá, queria que ela fosse arrumar emprego. Eu me lembro como se fosse ontem, cara. Ela chegou pra mim com o dedinho assim, ah, eu tô com uma verruga aqui. Eu falei, pô, verruga, pô, vai no médico. Ah, não, minha avó me levou numa benzedeira. Que a japaiada tem disso, né? Os japa tem de ter um pessoal meio maluco que leva na benzedeira, que leva no amigo, que leva no não sei o quê. O povo atrasado pra caralho. Só depois, quando acontece do não sei o quê, leva no médico. E ela, ah, minha avó levou na benzedeira, tá melhorando. Olha a maluca, né? Mas ela desenhava bem, e eu sou um cara muito bonzinho. Eu sou um cara muito amigo, eu ajudo. O que, que eu fiz? Eu comprei pra ela uma mesa de desenho. Né, cara? Eu não tinha prancheta, tinha uma parte da casa dela que ela queria fazer um estúdiozinho de desenho. Eu falei, beleza, tá aqui, eu vou comprar pra você uma mesa de desenho com cadeira, luminária. Dei pra ela, incentivei mesmo, né? Eu tava ganhando uma grana. Não, vai lá que você tem talento, vai fundo, mete bronca. Ela, ai, não sei o que. E começou a rolar um negocinho, entra, a gente peguei na mão, dá um beijinho, não sei o que. De repente, o que acontece? A japa vira a cara, some, desaparece. Tudo bem, eu não fiz a coisa visando interesse nenhum, né? Na boa, a gente tava na boa. Mas de repente a mina vira a cara, por quê? De novo. É a questão do mau agradecimento, né? Uma mulher mal agradecida, ignorante, imbecil. E tudo bem que eu também eu não valho nada, né? Eu não valho o bonzo que eu como, eu não sou nada. Mas você tem que ter nessa vida, cara, um pingo de educação, um pingo de para você chegar na pessoa e agradecer. Obrigado por me ajudar. Obrigado. Eu posso não gostar de você, mas obrigado pelo que você me fez. Eu te devo essa. A gente faz o exercício de generosidade sem buscar nada. Mas as pessoas têm que ter o sentido da gratidão. E essa japa é mal agradecida. É sem vergonha. É duas caras. É canalha. Porque quando ela precisou, eu ajudei. E eu cobro mesmo. Que eu não sou de oferecer duas A, oferece outra fase. Não, nem fudendo. Fiz por interesse? Na época não. Na época não, mas se me tratasse bem, beleza. Mas não tratou bem, vai levar malho. Por enquanto estiver nesse mundo, eu vou malhar essa gente até meu saco cair, que eu não tô nem aí com esse negócio. Outra tremenda mal agradecida é a sua considerada, né? A famosa, mundialmente famosa aqui no Boteco da Esquina, Erika Wano. Eita, Erika Wano também mandou desenho pra nós na Animax. Um desenho bonito, um desenho bacana. Primeira coisa que eu falei, meu, o talento dessa menina é muito grande. Vamos fazer ela desenhar uma historinha inteira do Mega Man. Não vamos pagar nada pra todo mundo do bando de fudido, mas ela lança o trabalho dela. E na época a Erika fazia letras, né? Ela fazia letras, não ganhava nada, não tinha trabalho e tal. E rolou um negocinho, a gente pegava na mão assim, tal, olhava e tal. Que ela é feia também pra caramba, né? Magrela assim e tal, mas tudo bem, eu não sou exigente. Mas o que é, ela fez a história do Mega Man, né? Contando a história da Ro, acho que foi a melhor história publicada naquele gibi, foi essa. Tanto que o ex-editor da revista Isaac Asimov Magazine leu, me elogiou muito, falou que eu sou foda, mas eu sou mesmo. Eu sou mesmo. E o desenho dela deu uma desenvolvida legal. Só que, de novo, o que aconteceu? A mesma merda. Eu arrumei emprego pra ela, pra fazer umas ilustrações, quando eu trabalhava lá na Reserva Especial, distribuidora de vídeo. Ela tava precisando de grana. E o Peixoto não pagava. O que eu fiz? Não, vou falar com o meu chefe, arrumei um trampo pra ela. Demos lá o equivalente hoje a R$2.000. dinheiro pra ela, pra ela fez umas ilustrações, fez, ficou bacana, ela ganhou o dinheiro dela. Ela levou a mãe dela pra me conhecer lá na reserva especial, uma japonesinha veinha, baixinha, assim, né? Feinha, triste. Aí depois ela me contou o que, que foi que houve na vida dela, por que, que ela se afastava da rapaziada. Porque naquela época o pai da Erika Wano foi pro Japão. Foi trabalhar, né? E ela adorava o pai dela. Adorava o pai, era o herói da vida dela. Meu pai é um grande herói, ele vai se sacrificar pra gente, ele vai mandar dinheiro pra gente, ele vai ajudar a gente e tal. Aí na viradinha do Natal, o velho liga do Japão e fala: olha, não vou mais voltar, não quero mais saber de vocês, tô arrumando uma mulher aqui, tô me casando, um abraço. Largou a família aqui. A mãe dela entrou num parafuso, cara. A Erika também entrou em parafuso, mas entrou num parafuso mental, né? Ela começou a rechaçar os homens. A Erika tem um irmão, um cara gente boa, viu? Um cara legal, bacaninha e tal, mas ele não bica essas merdas, ele não quer saber de nada. Ele seguiu o caminho dele, o irmão dela é esperto. Esse cara tem valor. Mas ela, em compensação, o que, que ela fez? Ficou com medo de homem. Por isso que ela não tem namorado. Por isso que ela não tem nada. Não quer saber, porque ela associa a imagem do pai, aquela merda do homem traidor, que sacaneia, tal, não sei o quê. Eu soube que ela já reatou com o pai, mas o estrago foi feito, né? O estrago foi feito. Então, a Erika Wano tem medo de homem. O Orlando confirmou isso comigo, né? Que trabalhava também no Animax, depois ele foi fazer, ele falou, Zé, ela tem medo de homem, tem medo pra não levar na cabeça como a mãe dela levou, que a mãe dela ficou um trapo, né? Todas as esperanças foram depositadas no homem, o homem traiu a confiança deles. E japonês é babaca pra caralho, né? Deposita as confiança assim, né? Como se fosse as tábuas de salvação do mundo. Aí o velho partiu pra ignorância, foi, ah, não quero saber de vocês, foda-se. Ai, meu mundo caiu. Aí ficou aquela merda. Então, a Erika Wano ficou com o Peixoto, porque eu saí da revista, não porque... Não tava me pagando mal pra caralho. Eu tava com emprego na reserva especial. Fui pra lá e pau no cu da Animax. Eu quero que se foda. Só que a Erika é duas caras, ela é interesseira. Ela pode se fazer de vítima, de não sei o que, mas ela é interesseira pra caralho. Ela veio trabalhar comigo, mas no que ela, o Peixoto foi com a Animax lá pra editora Trama, o Cassaro já chegou, chavecou ela, vem fazer Holy Avenger pra mim. E ele prometeu mundos e fundos pra ela, dinheiro, não sei o quê. Ou seja, o Cassaro roubou a Erika do Peixoto, né? O Peixoto estava com, não, vamos fazer não sei o quê, só que o Peixoto não fez nada. O Peixoto é um puta de um falastrão do cu da mãe. Como fala aquela bicha queixuda? Fala pra caralho, mas não realiza nada, né? Esse que é o negócio. Aí o Cassaro, muito esperto, tchan, puxou ela pra fazer o Holy Avenger. E ela fez 30, 40 números do Holy Avenger e se projetou junto ao fandom, né? Junto ao grupo do pessoal do RPG e dos mangazeiros. Ela virou uma espécie de deusinha, né? O traço dela melhorou bastante, ela ganhou mais confiança. Só que no Holy Avenger, você vê que é uma picaretagem, porque você não tem fundo de cena, você não tem ambientação, é só tudo em primeiro plano, né? Porque essa que é a enganação da Erika. Ela não sabe desenhar fundo. Ela não sabe desenhar ambiente, carro, porta ela nem sabe também. Ela não sabe desenhar, quer ver? Mesa, ela não sabe. Mas ela faz o quê? Os desenhos do primeiro plano ficam legal porque ela tem um puta referencial, né? Que são as revistas que o Cassaro passou pra ela, que ela foi pegando nos mangás, recortando. Ela decalca, o que é comum nos mangás, os desenhos de mangá fazem isso direto. Só que em termos de Brasil é complicado, porque você está vendo que tá. Quando é numa indústria, beleza, quebra um galho. Mas ali você vê que é enganação. E não preciso nem lembrar que no momento da grande batalha do Holy Avengers, né? Quando vai rolar a grande pancadaria dos guerreiros e não sei o que, não aparece nada. O Cassaro é um enganador, é um chavequeiro. É um engambelador com aquele gibi horroroso. Mas a Erika fez esse trabalho todo, ganhou dinheirinho pouco, porque a Trama passava muito a perna no Cassaro. Essa turma trabalha, sabe pra quê, degada? Essa turma trabalha pra se projetar pelo sonho. Eles não ganham dinheiro. Você vai ver o Cassaro mora com os pais. A Erika ainda tá morando com os pais. Eles não levantam um tostão. Eles fazem muita pose. Eles fazem muito de tudo. Mas não ganha dinheiro, né, gata? Não ganha dinheiro. No máximo, o que que fazem? Eles levantam um trocado a mais, dando curso de mangá, aparecendo nesses lugarzinhos por aí, aparecendo em convenções, em palestras, e tchu-tchu-tchu. Mas vai ver a vida do camarada. O problema do brasileiro, da molecada aqui, é que eles se deixam levar muito pela imagem que a pessoa projeta, né? Mas não se vê a vida pessoal do camarada, não se vê uma análise crítica do trabalho da pessoa. Esse é meu papagaio. Se você analisar o trabalho que ela faz, você vê que é muito ruim, que é muito vagabundo, que é muito chato. Mas a moleca, não, ela é famosa. Ai, ela brilha, ela é famosa. Ai, ela desenha tão bem. Porque a molecada não tem senso crítico. E esse pessoal se aproveita disso. Mas se aproveita não para ganhar dinheiro. Eles não ganham dinheiro de jeito nenhum, porque os editores sabem que eles são otários, né? O editor que sabe ganhar dinheiro olha para ele e fala: porra, você é um otário, você é um imbecil, eu vou te arrancar o saco. E arranca. Trabalha de graça, faz atrasa de pagamento pra caralho. Era a mesma coisa que o Peixoto na Magno. Ele viu, a gente ganhava, digamos, R$1.000 cada um para fazer a revista, né? Um trampo baba, trampo de 15 dias. Mas vê se o editor pagava. Porque quem ia cobrar lá era o Peixoto. O Peixoto chegava lá: ô, Carlão, Carlos, eu vim cobrar a Animax. O cara olhava pra ele e falava: puta, olha a cara desse otário. Esse merece ser zoado. E postergava o pagamento, deixava pra lá, e engana. Aí veio o Peixoto e falou: porra, meu, para com essa merda, vai se fuder, vira homem. Vira homem, cara. Falei: ah, vai enfiar no cu. E a mesma coisa com a Erika Wanner. Ela não recebia. Ela fez a Holy Avenger, ela não recebia, não. Ou recebia todo atrasado. Porque o Caçá é um frouxão. Ele estava mais interessado em publicar do que ganhar dinheiro. Porque essa turma não tem formação comercial, cara. Não tem formação profissional nenhum. São um bando de amadores que dão uma de gostoso. Por que que eles são amadores? Porque eles não têm pessoas que dependem deles. Nenhum deles tem família. Nenhum deles tem pessoas realmente que dependam deles. Eles não precisam pagar aluguel, não precisa pagar conta de água, não precisa pagar conta de luz. E ganham uma ninharia sempre sendo explorados. Mas eles quebram o galho com o quê? Com o quê? Com o ego. Ai, que eu sou bom, que eu sou bom pra caralho, que eu sou foda, que eu me projeto, que eu tenho comunidades no Orkut que me adoram. Que eu tenho aqui milhões de fãs, que eu sou bom, que eu vou fazer um desenho animado, que eu vou botar pra fuder. Beleza, tá? Cadê? Nada, não rola. E é pra isso que essa gente vive, né? Pra isso que eles trabalham, pra poder sustentar o próprio ego. E a Erika Wanner é isso. Ela bota a banca, mas ao mesmo tempo ela cospe no prato que comeu. É, não tem como, o caráter da pessoa sempre acaba aparecendo. Me disseram que numa convenção aí ela foi lá, né? Perguntaram da Niele: ah, eu detesto a Niele, aquele personagem que ela desenhava, detesto essa merda. Cara, o caçaram me enchia o saco, caçaram um bosta, ai que não sei o que, ai que não sei o que lá. Pô, mas você não tava desenhando. Porque não tá fazendo mais, né? Se estivesse fazendo, tava botando banca de fodida, de poderosa, de não sei o quê. Mas e aí, tá ganhando dinheiro? Tá gerando coisas? Não. O próprio Cassaro falou com aquele: não, que eu vou fazer uma animação, que eu vou fazer um desenho animado, que eu vou botar pra fuder. Nada. Teve uma animação vagabunda que alguns otários fizeram pra ele. Vê se alguém ganhou. O foda é que esse povo não ganha dinheiro, é enganado e cala a boca. Ninguém fala nada, a pessoa embolsa a vergonha. Não, eu não vou falar porque senão vou ficar sujo, que a... porra, depois o cara não sei o quê. Você vê que mentalidade de jacu sem pelo? O cara é enganado, metem a mão no trabalho dele, sacaneiam ele, ele perde a saúde dele mesmo, sacrifica pra fazer um trabalho, dá pro camarada, o cara, a camarada pega, usa, e ele não ganha nada. não ganha um tostão, não aparece no crédito. E ao invés de chegar lá meter dois tiros na boca do filho da puta, o que, que ele faz? Ah, deixa pra lá, ele é gente boa. Ah, deixa pra lá, o que, que é de se fazer, né? O que, que é de se fazer, né? O que, que é de se fazer é isso, o dedo no teu cu. E é um dedo no cu de todo mundo que entra constantemente. E vai entrando nesse aqui, depois vem outro, entra também, depois sai esse, entra outro e outro e outro. Tá todo mundo levando dedada no meio do cu nesse mercado do caralho. E quem tá enfiando dedo no cu? O editor. E quem que tá levando no cu? Todo mundo, menos eu, porque eu já passei da idade dessas coisas, né? Eu vou falar agora de um outro desenhista que trabalhava com a gente, que fez um trabalho bacana com a gente, que é o Paulo Henrique, o PH. O PH também fez o Mega Man com a gente, um desenho muito bacana na canetinha, ficou muito bom, ficou sensacional mesmo. E eu conheci o PH, a gente trocava altas ideias, a gente era mano, a gente sentava, conversava, brincava, zoava, roqueiro, tava com uma namorada bonitinha, comendo ela direto, falei, meu garoto, esse é macho. Falei, ah, diferente daqueles otakus imbecis que querem dar o cu. Não, não, não. Ele queria comer mulher e comia. Que ele era bonitinho, tinha sua bandinha, desenhava pra caralho, gente boa. Mas, de novo, é aquela merda, né? O caráter do camarada, ele já começa a se projetar, já se acha o máximo. Depois que ele fez o Mega Man com a gente, ele foi fazer o Power... Não, como é que é aquela merda? Combo Rangers lá do... Pra mim é tudo tão igual, né? Eu já ia falar com o Power Ranger, que é tudo a mesma merda, né? Aquela porcaria de Combo Rangers do Iabo, né? Fábio Iabo. Ele começou a fazer um gibizinho, fazer um negócio na internet. Aí um dia eu malhei o Iabo, falei, porra, direção de arte, isso tá uma merda. Aí o Paulo Henrique falou, porra, mas esse trabalho é meu, por que que você vem malhar? Você vai falar mesmo de TV? Eu falei, puta, enfia no cu essa merda. Tô falando, você trabalha pro cara, tô falando do trabalho dele, não seu. Você já vem tomar as dores do teu chefinho porque te deu carinho? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Já perdi a cabeça, já xinguei. Mas é assim que eles atuam. Agora, cadê o Paulo Henrique? Cadê? Caiu no mundo, sumiu. Tá lá. Tudo um bando de amador, rapaziada. Agora eu vou falar do último desenhista que eu conheci, que é muito considerado pela turminha lá do Emi Ribeiro, né, que faz quadrinho nacional, Gedeone Malagola. Eu conheci o velho Gedeone lá na Sampa, onde eu trabalhava, né, com o Franco de Rosa, o Casamata, toda a turminha lá, né. Eu trabalhava, conheci o Gedeone Malagola, sentando, trocou uma ideia com o velho, né. Turminha, eu não sou burro. Eu também acho que você tá me ouvindo, você também não é burro. Você sabe quando o velho tá levando um papo, velho mesmo, de 70 e poucos anos, você sabe, na época devia ter uns 60, tava já virando o cabo da Boa Esperança de vez, né, sem retorno, no return, tava virando o cabo da Boa Esperança, você sabe quando a pessoa tá batendo o pino, né, você sabe quando o camarada não tá dizendo coisa com coisa. E eu sentei, olhei bem pra cara daquele velho e falei, puta que pariu, olha... Um dos grandes nomes do quadrinho brasileiro, fazendo, né, o final do poço, né, caindo assim, ladeira abaixo. Aí o velho começou a falar um monte de cascata, um monte de delírio, e que pode até ser verdade, mas você, quando você está falando isso assim para um desconhecido, pega mal, né? Ainda mais sem provas, a principal bobagem que ele me disse foi: ah, quem criou o Cascão? Do Maurício de Souza fui eu dei pra ele. Negada, já foi confirmado na revista dos super-heróis, né? Que numa entrevista do próprio Gedeone, que ele pegou o Raio Negro, o personagem dele, é plágio. Que ele copiou mesmo, ele assumiu publicamente isso. Beleza, tal. Mas ao mesmo tempo, o véia, ele é xarope, ele mente, ele tem as despirocadas dele, mas no entanto vem vagabundo que pega a ideia do que está falando, as conversas do que está falando, e fala como se fosse verdade, para poder fazer valorização do próprio discurso nacionalista imbecil. Todo mundo sabe que o quadrinho nacional nasce do plágio. Super-herói nacional são todos roubados. Não tem um que seja original. Só meus elementais, claro. Nenhum que seja original, tudo plágio. E não tem. É Velta, é esses. O Homem-Lua, tudo esta bostaiada é roubada. Roubada no sentido de que teve uma ideia anterior, o cara gostou, pegou e usou. É um troço velho, é um troço ultrapassado, é um troço que não tem mais sentido nenhum, tá falando, mas os vagabundos fazem esta merda porque acha que tá sendo o máximo, o poderoso, o artista injustiçado. Só que o filho da puta leva esta merda na editora, os caras não publicam porque, ah, vou vender essa merda, isso aí não vende. O mercado não me entende, porque eu sou um artista marginal. Marginal é a ponta da cabeça do meu pau. Que marginal, caralho? Super-herói é um produto de consumo de massas. Os gringos sabem disso e fazem isso como ninguém. Eles adequam o personagem para ficar cada vez melhor, mais aceitável pelo público. Aqui não, aqui o cara quer fazer o personagem de acordo com a telha dele, do que ele acha, do que ele gosta. Aí o que acontece? Ele faz o fanzine, aí leva o fanzine pro editor, aí eu quero publicar isso. O editor olha bem pra cara dele e fala, meu, vai passear, vai. Tá aqui uma balinha, um pirulito, uma passagem de ônibus, vai embora, vai. Siga seu caminho, essa merda não vende. Como não vende? Ah, eu vou fazer. Aí ele publica o fanzininho, o fanzine sem unidades, não vende nada, já fala, a culpa é do leitor. Nunca é do autor, né? E o mercado de quadrinhos brasileiro, ele carece de ideias. Não, os caras, os filhos da puta do leitor não publicam mesmo, eles são foda. Mas também você tem que entender a posição deles, eles têm que ganhar dinheiro, eles vão publicar essa merda que você quer só porque você acha que é bom. Tem que fazer o produto formatado, bonitinho, de cima a baixo, para entregar pro cara e falar para ele, meu, isto vende por isto, isto, isto. Você vai ganhar dinheiro por isto, isto, isto, graças a isso. Aí o editor fala, opa, esse cara manja. Esse cara é bom. Mas se você chega assim, ah, eu fiz aqui o Homem Catarro, que ele luta contra os seres da apocalipse, da buceta. A buceta vai invadir a terra, vai transformar todo mundo em gay. E eu quero dar o cu também, porque eu tô aqui pra isso, tá? Publica. O editor fala, porra, meu, vou publicar isso, tá louco? Você bebeu? Bebeu e tomou sol? Tá louco? Vou publicar isso, tá mal desenhado, tá mal escrito, tá mal... Ai, que você não entende minha arte! Ai, eu sou o Will Eisner brasileiro, eu sou o Alan Moore da América Latina! Veja como desenha a velta, olha como ela é linda! Ai, aqui essa teta murcha, olha essa coxa desproporcional! Isso aqui não é cagada não, isso aqui é arte! Eu vivo disso, vendendo meu fanzine no meio da praia. Olha como eu sou famoso na praia. Eu vendo meu fanzine na praia, vou no boteco. Vou vender meu fanzine no boteco. Boteco. É isso. Eu vou dizer o que mais dessa gente. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência, obrigado pela sua audiência. É o meu. Vê se aparece, tá? Não some não, deixa um recado aí. Tá bom? Você não me procura mais, filho da puta. E eu aqui todo mundo de amor pra dar. Ai, cachorro. Abraço pros manos, beijo pras minas. E hoje um especial agradecimento a Nelly, que está nos ouvindo. Obrigado pela sua atenção. Beijo na bunda, Nelly. Tchau.